estão ocupados reconstruindo, não? Como são tolos em pensar que estão seguros, como se fechar alguns portões resolvesse. Se esquecem que eu ainda estou aqui. Se esquecem que eu ainda estou aqui.